Graça e paz, irmãos e irmãs. Depois de trabalhar o texto lindo de 1 Coríntios, capítulo 11, vamos dar sequência em 1 Coríntios, capítulo 12, que vai trabalhar acerca dos dons espirituais e a unidade na diversidade, a qual eu quero tributar. Há uma pessoa muito importante na minha vida e formação, que é o Bispo Nelson Luiz Campos Leite. Espero que ele ouça, se não ouvir, espero que alguém faça chegar até ele, já que está se recuperando. Muito bem, abro com uma oração enviado pela equipe de devocional. E que diz assim, é do GIF. Bom dia. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Salmo 11. E, perdão, Salmo 119, versículo 165. Essa paz não significa que nunca enfrentaremos desafios ou dificuldades, mas nos assegura que mesmo diante das adversidades, Deus está conosco sempre. Ele fortalece nosso coração, renova nossa esperança e nos ajuda a superar as tentações que podem nos fazer tropeçar. Vamos orar. Nessa abertura devocional. Senhor, guie-me as minhas palavras, conceda-me um coração grato, pacífico e perdoador, e ajude-me a entregar minhas preocupações a Ti, encontrando Sua paz constante. Por nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O capítulo 12 de 1 Coríntios é um capítulo também razoavelmente extenso, mas que nós podemos dar conta nesse momento devocional, porque trata dos dons espirituais e trata da unidade na diversidade. Vamos ver? Primeiro versículo, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Aqui, queridos, Paulo continua a responder às questões levantadas pelos coríntios na referida carta. Outro tema, outra questão, a questão dos dons espirituais. Embora a palavra original grega aqui usada para dons seja diferente da usada no capítulo 1, versículo 7, é certo que tem a ver com pneumaticon. Crentes capacitados pelo Espírito Santo para servirem ao reino de Deus e cooperarem, encorajarem uns aos outros. Aleluia. Versículo 2. Sabeis que quando ereis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos pelos ídolos, ou para os ídolos mudos. Os coríntios, irmãos, no passado, e muitas pessoas ainda hoje, foram iludidos por rituais, a ídolos, objetos, sem vida. Os gentios ou pagãos são todos aqueles que não colocam sua fé e confiança na paternidade e salvação em Deus por intermédio de Cristo. Paulo orienta os coríntios a seguirem a direção do Espírito Santo, que agora habita em seus corações. Versículo 3: Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer: Maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Que coisa linda! Ninguém pode declarar: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. A pessoa, queridos, que foi regenerada, nasceu de novo, nasceu espiritualmente pelo Espírito Santo, não tem como proferir qualquer maldição contra a pessoa de Jesus Cristo, nem agir de maneira a amaldiçoar o nome do Senhor. Pelo contrário, somente o crente pode declarar com propriedade que Jesus é o Senhor. Essa expressão na boca de qualquer pessoa que não tenha nascido de novo, como João 3, conversa de Jesus com Nicodemos, é anátema. Ainda não é abençoada, ainda está amaldiçoada para a sua própria vida. A expressão original grega, aqui traduzida por Senhor, é a mesma utilizada na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Traduzindo para você, que está começando na fé, é quando o hebraico foi traduzido para o grego, para se referir ao nome de Deus, Yahvé, em hebraico. Jesus é o Senhor. Versículo 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui já vai preparando a segunda parte do capítulo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo grego original aqui traduzido por dons é carismaton, que tem a ver com poderes miraculosos que Deus outorga aos crentes em Cristo, seu Filho, por meio do Espírito Santo. Há diversos dons, capacitações espirituais para diversas aplicações e serviços na igreja. Paulo apenas citou alguns. Essa é uma das passagens que revela a Trindade em ação para abençoar cada crente com dons e capacitações espirituais a serviço da igreja. Versículo 5. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A expressão original grega, aqui traduzida por ministérios, é usada em várias formas, sempre no sentido de serviço à comunidade, especialmente aos membros da Igreja de Cristo, com o zelo de servir às mesas. A Igreja primitiva do século I, século I, usava esse mesmo termo em referência ao ofício diaconal. Confira Filipenses capítulo 1, versículo 1. Então, existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Uma coisa importante para você saber, uma das evidências da conversão de alguém, de um pagão, como eram chamados, a Cristo, é a expressão de um dos muitos dons espirituais em benefício dos seus irmãos. Todo cristão recebe pelo menos um dom do Espírito Santo. Ninguém pode dizer, irmãos, que não tem nenhum dom. Todo cristão recebe pelo menos um dom do Espírito Santo. 1 Pedro, capítulo 4, 10 a 11, 10 e 11. O dom espiritual é concedido de forma gratuita, natural e para toda a vida. Entretanto, sua manifestação é ocasional e está sujeita ao crente. Todas as capacitações espirituais, os dons, têm como objetivo divino encorajar, edificar, especialmente os membros da comunidade, dos cristãos que integram a vida, que integram a igreja. Portanto, não devem ser jamais usados com orgulho ou egoísmo, para que seus efeitos e as pessoas envolvidas não sofram prejuízos. Paulo adverte que alguns em Corinto estavam procedendo mal em relação à administração dos seus próprios dons. Eita, Igreja de Corinto, hein? Desafio para os pastores de todas as épocas. Bom, versículo 6. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Paulo aqui está citando os dons de revelação. A outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé. A outro, pelo único Espírito, dom de curar. Aqui já são os dons de sinais e maravilhas. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, que tem a ver com o dom de revelação também, a outro, variedade de línguas. Opa, aqui já entra um outro bloco de dons, que é a variedade de línguas, e ainda outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, se alguém diz que isso não procede de Deus, está totalmente equivocado. O conceder de línguas, a variedade de línguas, a interpretação de línguas é um propósito do Senhor. Aleluia. Agora, unidade na diversidade. Coisa linda. Porquanto, assim como, versículo 12, porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O povo de Deus, os cristãos, são os únicos membros do corpo de Cristo, a Igreja. O povo de Deus são os únicos membros do corpo de Cristo, a Igreja, e deve aprender a usar a diversidade dos seus dons espirituais para em unidade e adoração ao cabeça da igreja, Jesus Cristo, evangelizar o mundo. Todos os cristãos sinceros são batizados no Espírito Santo, incorporados ao corpo de Cristo e, portanto, podem participar da ceia do Senhor. Aqui Paulo esclarece. Com relação ao batismo no Espírito Santo, há muitos que creem que quando você nasce de novo, você já recebe o novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. Há outros que creem que o batismo no Espírito Santo é posterior ao novo nascimento. Eu, particularmente, acredito que o batismo no Espírito Santo é posterior ao novo nascimento. Não baseado em mim mesmo, mas baseado no fato de que muitos já tinham conhecido a Jesus, já tinham sido instruídos, por exemplo, por Apolo, e não eram batizados no Espírito Santo. Incorporados ao corpo de Cristo, e, portanto, podem participar da ceia do Senhor. Esses podem participar. Quem é que pode participar da ceia do Senhor? Os cristãos. Em Cristo não pode haver qualquer preconceito ou distinção racial, cultural, econômica ou social, problema da Igreja de Corinto, pois a todos os que creem foi dado o direito de beber do único Espírito de Deus, de modo que suas vidas expressem o fruto do Espírito que neles habita. Gálatas 5, 22 e 23, João 7, 37 a 39. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Todos nós, judeus, gregos, escravos, livres, todos nós recebemos do Espírito Santo. Nascemos do Espírito. Porque também o corpo não é constituído, versículo 14, o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. É só você comparar o corpo humano com o corpo de Cristo. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte desse corpo. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte desse corpo. Paulo é muito didático aqui. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pense no corpo humano. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. Repito, há muitos membros, mas um só corpo. Vamos contextualizar? A igreja em Corinto apresentava muitas deformações doutrinárias. Uma delas era exigir que todas as pessoas tivessem o dom de línguas, problema do pentecostalismo raiz. Só é pentecostal quem tem o dom de línguas. Um erro crasso, um erro grosseiro. Um erro que não tem a ver com o surgimento do movimento pentecostal. Um erro que não tem a ver com a origem do movimento pentecostal na Rua Azusa, por exemplo. Um erro que não tem a ver. Com isso, muitos cristãos sinceros estavam se sentindo inferiorizados perante seus irmãos. Paulo orienta, especialmente os líderes da igreja, à luz de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, à luz de Atos 6, de 1 a 6, a ter uma visão correta sobre a diversidade e os benefícios do exercício de todos os dons da Igreja. Irmãos, eu repito, Paulo orienta acerca do exercício de todos os dons da Igreja, porquanto essa é a vontade soberana de Deus para o funcionamento sadio do corpo de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Lembro o versículo 11, sendo assim há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Imagine só. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais, inclusive aquelas partes do corpo que nós não vemos, que estão dentro de nós. Não podemos abrir mão de nenhuma parte delas, de nenhuma delas. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos tratamos com mais honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos com decoro especial. Isso a Igreja precisa aprender. Todos têm um dom e todos fazem parte do corpo de Cristo. E todos são especialmente selados com o Espírito Santo. E todos são importantes. A unidade na diversidade dos dons. Enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial, todavia Deus estruturou o corpo atribuindo a maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Versículo 26. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Duas questões importantes, né, irmãos? Quando alguém está sofrendo do corpo de Cristo, o que Deus espera é que todos estejam sofrendo com ele ou com ela. E quando alguém é honrado, que não haja nenhum tipo de constrangimento, de soberba, de empáfia. Ah, por que que esse cidadão está sendo honrado, esta cidadã está sendo honrado, eu que queria ser honrado. Não, queridos, não. Se um sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele, porque é o corpo quem está ganhando. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Aleluia! Cada pessoa que nasceu de novo é membro desse corpo. Versículo 28, caminhando para o final. Assim, na Igreja, Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, mestres, em seguida, os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, Olha só a importância de todos e os que falam diversas línguas. Interessante que nessa lista do apóstolo, falar em línguas aparece no final do texto e não como o início do texto. Os ministérios, irmãos, e dons são como dois lados da mesma moeda. Quando o Senhor convoca alguém para uma missão, um serviço espiritual, é porque já lhe concedeu os dons necessários. Os apóstolos são aqueles que foram escolhidos pessoalmente por Cristo, foram testemunhas oculares da sua ressurreição e receberam autoridade especial para estabelecer os fundamentos doutrinários da igreja, sobretudo no primeiro século. Depois vieram os pais da igreja. Marcos 3, 14, Atos 1, 21 e 22, Efésios 2, 20, Judas 3. Em seu sentido ampliado, esse termo pode ser usado como missionário. Aliás, é um termo que eu gosto muito. É um missionário. Romanos 16, 7, Gálatas 1, 19. Porque apostoloi, no grego, significa enviado. Quem é um missionário? É um enviado. Os profetas, por outro lado, revelam a palavra de Deus para situações específicas e temporárias. O texto não coloca aqui, mas eu quero apontar para você, para gravar. Os profetas ainda têm duas características fundamentais, desde o Antigo Testamento. Primeiro, eles anunciam a vontade de Deus, em geral, para a nação inteira, mas em casos especiais, para pequenos segmentos da comunidade de Israel. Falo dos profetas do Antigo Testamento. Mas tem uma segunda característica. Há uma segunda característica. Os profetas anunciam a vontade de Deus e os profetas tinham a dura missão de denunciar aquilo que era contra a vontade de Deus. Os profetas revelavam a palavra, anunciavam a palavra, tá bem? Anunciavam a vontade de Deus e denunciavam o pecado. Por outro lado, os mestres, os ensinadores, dominam a teologia, dominam a didática, ensinam de forma prática a palavra revelada. Coisa linda! Sem os mestres, sem os educadores, sem os formadores, sem os discipuladores, a igreja ficaria capenga, sem saber a reta doutrina de Deus. Os dons que permitem aos cristãos a realização de milagres, eu já conheci diversas pessoas que realizam milagres. Milagres. Coisas que a medicina não pode explicar, mas que Deus operou milagres, os dons que permitem aos cristãos a realização de milagres. Quem fez mais isso? Jesus. Mas antes dele já houve milagres, depois dele também. Os dons que permitem aos cristãos a realização de milagres, curas, prestação de socorro, que é ajuda espiritual, psicológica, ajuda material, estão agrupados numa mesma categoria e devem ser ministrados com humildade, com altruísmo, com profunda adoração ao Senhor. Trabalho importantíssimo na vida da igreja. Porque ajudar as pessoas é uma das melhores formas de testemunhar O Evangelho, testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, ajudar espiritualmente, ajudar emocionalmente, ajudar materialmente, é uma forma de testemunhar. Jesus é o Senhor, não tem ninguém desamparado no corpo de Cristo. Finalmente, irmãos, Paulo destaca os que têm altruísmo. Perdão, os que têm dom de governo ou administração, importantíssimo. Toda a igreja precisa de governo, de administração. Deve ser valorizado isso. A única coisa que não pode acontecer é os administradores se transformarem por trabalharem em empresas, em outras coisas assim, se transformarem num empecilho ao avanço da igreja. Em geral, tudo que eu conheci, em geral, há exceções, mas o que eu conheci são administradores que, na hora de avançar com a obra missionária, eram aquele freio de mão, fazendo continhas, dizendo isso dá, isso não dá. Não. O administrador tem que ter uma visão de fé, tem que ter uma visão missionária, não sem abandonar as premissas administrativas, econômicas, financeiras, não sem abandonar, mas tem que ter uma postura de governo, de administração missionária. Isso era normalmente exercido pelos presbíteros na igreja primitiva. Atos 15, 6 a 22, 1 Timóteo 3, 5. E pela terceira vez menciona o dom de línguas em último lugar. Não é porque o dom de línguas é menor, não, tá? Que ninguém venha de uma escola mais conservadora e protestante dizer, ah, tá em último lugar é porque não presta. Não. O dom de línguas é fundamental, fundamental para aqueles que são batizados no Espírito Santo. É o dom de línguas que Deus utiliza para trazer à tona a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito. É tremendo, é tremendo, é maravilhoso. A única coisa que nós não podemos fazer é exaltá-lo como se fosse o único dom ou o único pré-requisito para alguém dizer que é batizado no Espírito Santo. Isso é um equívoco grosseiro. Então, louvado seja Deus pelas diversas línguas. Versículo 29, 30 e 31, fechando essa devocional de hoje. Acaso são todos apóstolos? Irmãos e São todos. irmãs, eu vou voltar aqui e fechar. Acaso são todos apóstolos? São todos profetas? Ou todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos as interpretam, contudo buscai com zelo os melhores dons. E aqui nós encerramos. Santíssima, bendita, gloriosa seja a nossa regra de fé e prática, a palavra do Senhor, nosso principal, nossa principal fonte de conhecimento de Deus. Eu só encerro com uma consideração aqui e com alegria, né, por compartilhar com você mais um capítulo da palavra. A expressão grega, no versículo 31, contudo buscai com zelo os melhores dons, a expressão grega original, zelout, também usada no capítulo 14, no verso 1, indica zelo, dedicação, cuidado, carinho, seriedade com que o crente em Cristo deve aceitar, compreender e usar seus dons espirituais em benefício do corpo de Cristo. A instrução de Paulo para essa desafiadora igreja de Corinto, a instrução de Paulo não é para que os cristãos entrem numa competição em busca de eventuais dons mais importantes ou apreciáveis. Não. Os dons são distribuídos por Deus, irmãos, segundo a sua vontade soberana. Não podem ser escolhidos ou apreendidos. São capacidades espirituais em potencial que Deus concede, que precisam ser desenvolvidas e usadas com maturidade. O uso pleno e sábio dos dons proporciona grande alegria ao seu hospedeiro, hospedeiro do dom, a todos que estão à sua volta e, especialmente, ao Espírito do Senhor. Aleluia! Paulo segue mostrando que a maneira mais correta de exercer os dons é por meio do amor sincero. Louvado seja Deus! Nesse sentido, o amor não é um dom espiritual, mas sim um dos atributos do fruto do Espírito. Se nós vivenciarmos com amor, nós então conseguiremos experimentar a unidade na diversidade. Volto a dizer, eu era jovem, jovem, jovem, jovem. Juvenil para jovem. E ouvia o Bispo Nelson Luiz Campos Leite falar de unidade na diversidade, e confesso a vocês, com aquela paixão da juventude, não entendia completamente e queria fazer prevalecer as minhas prerrogativas, as minhas vontades. Mas ele me ensinou com a vida dele, com a prática, com o pastorado, e eu dedico a ele, então, que o amor seja uma forma de nós vivermos a unidade na diversidade e que o amor seja uma maneira de nós vivermos os dons espirituais expressos no capítulo 12 de primeira epístola ou primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que Deus abençoe a todos e que nós experimentemos essa graça do Senhor para sempre. O amor, sobretudo, e aí os dons espirituais e a unidade na diversidade. Que Deus nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a unção, o amor proveniente do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.